dia, passarelo 2221. Saída Momo, canal 18160, saída Momo, sem restrições, 2221, obrigado. Tudo eu vou atirar aqui de cima.

solo Saturday, either 8 or 3 via Alpha 7 to the dead. próxima, 2188. Via Alfa, vai agora a direção do gate 04, companhia dele. Via Juliette, vai para o 04, boa, 093. Gente, vai manter a posição antes da Juliette aguardar a direção 04 pela companhia. Ok, mantenha antes da Juliette, boa, 093. César Rosa. 251-2318. Brasília com Fome Rosa, comissão do volume 7.660, saída Arbo 1, no transição Eletro, 1-0, primeira curva direita, 5043, transponde, controle 1-2-0, décima 8, fechando 62-25. Para 2 metros, eu tinha um controlador maior e uma maior. Boa noite, pessoal.